saltava no ar. Tão feliz o mundo era meu. Quando vindo do céu aterrou este astronauta valeu. A porta bateu, aqui algo aconteceu. E então fiquei só aqui sem amigo. Vou continuar procurar sobreviver. Tinha força, tinha o respeito e era demais, mas perdi o amor. Pode quem eu gosto mais. Não contes mais. A rir só para ti, a sorrir amarelo até ao dia em que ficas no quarto, ao fundo, sozinho no fim. Estou.